Mobilizando ILS, o TAM 3894. TAM 3894, complete, final do procedimento ILS, eu me torno na frequência 1188.95. Torre 1188.95, uma boa noite, TAM 3894. Boa noite, o Cascavel 76. Autorizado, Afonso, o nível é 180, prossegue via Golf 677 até Vitória, após o Whisky 6 até Aldeia e após conforme o plano. A decolagem é da 10, subida é a da El e após da El Leda e após Leda direto Ilhéus para interceptar a Golf 677. A primeira curva será à direita após decolagem. Controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5133 Cascavel 76. O 76 está correto, chame a torre em 1895 para acionar e taxiar Cascavel. Cascavel 76, boa noite, Libra Sonar, chame táxi. Salvador, uma boa noite, voo 1273, autorização confirmada. Para o solo? Voo 1273, autorização confirmada. Ok, voo no 273. Autorizado, confim, nível 360. Dia Zulu 16. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5425. Controle 1273, voo 1273. É correto, chame para o push e acionamento. Chamará o voo 1273. Quatro no solo 38, à direita na Fox, solo 1219, boa noite. Direita, Fox, 1219, uma boa noite, até 3219. Táxi à direita, o gol no 940, e no ponto de espera lá no 0, chama a torre 1895. Torre táxi, já pegar nossa primeira direita, torre 1895, obrigado e até a boa noite, solo. Igualmente. Salvador, uma boa noite. Tana 3894, Lisona Fox, Trot. Tana 3894, Sente, consigo o táxi Alfa e Juliette, o portão é 8. Alfa e Juliette para o Gator, vai ser 3894. Gol 1940, estamos nos aproximando do ponto de espera da 10, tá bravo, pronto para a decolagem. Antigo, Nova 0 está livre, alinhar e decolar da pistão no 0, vento 1, 20 graus com 0, 9 nós. Alinha e decola da 10, 1940. Gol 1273 para o pushback e acionamento, portão 3. Tá autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Gol 1273. Zero, decolos 42, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Obrigado e até uma boa semana. Realmente. Controle Salvador, 940 decolou. Gol 1940, contato radar, saída da El, Leda, Bridge, submantene de voo 360. Sala da Bridge subindo 360-940. Mapatango, Foxtrot, Charlie Charlie. Aciona identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 060. Bordo. 08. Livre táxi, altimetro no 018, 1018, reposto na táxi hotel para o cruzamento. Reposta no hotel, Castelão. 0288, 1273 com 110 a bordo, 6 horas de autonomia, o tempo está fino. O 1273 está livre, o táxi à direita e chame a torre, 1895, no ponto de espera, então, zero. Táxi autorizado, cliente, chama na torre, 1895, o 1273. Está no ponto de espera da 10, pronto, voo 1273. 273, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, voo 1273. Tango Juliette, Terra Tango, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 1895. Tive decolagem da pista no zero, vento 130 graus com 08 nós. Vai ligar no zero, voo no 273. Juliette, Terra Tango. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, reduz a velocidade para 1809. Vai ser rapaz. Direto, tem condições de agilizar, reposto na curta final do 17, altímetro 1018, o vento para cheque 120 graus com 08 nós. Pode ser agilizar, não, vai ser rapaz. Apatango Foxtrot Charlie Charlie, desça para 4000 pés, ajuste 1018. Cascavel 76, livre cruzamento da pista 10, via após taxi Delta Alpha, reporte antes da Juliette, para prosseguir, Cascavel 76. Delta Alpha, reporte antes da Juliette. 1273, decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Doutor Salvador, boa noite, Gol 1273. Gol 1273, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantendo de voo 360. Vai fazer o perfil, acende ao 360, Gol 1273. Rapaz Romeu, Eco Alfa Oscar, complete final do procedimento ERS, chame torre na frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eco Alfa Oscar, está no localizador. Eco Alfa Oscar, reporte passando o marcador externo com trem checado, altímetro no 018. Após o marcador, podendo dar uma base pela direita da 1-7. Tango livre pouso no 1-7, o vento 1-2-0 graus com 0-9 nós. Então vai consultar para base pela direita. Juliette Serra Tango, copiou livre pouso no 1-7, o vento 1-3-0 graus com 1-0 nós. Juliette Serra Tango. Livre pouso no 1-7, Juliette Serra Tango, a frente está travada. Gente. Presente, o Ecoalfa Oscar cancela o 5-2, reposte na final do 1-7, após curva à esquerda e base pela direita para o 1-7. Ciente, está autorizado, já informará de base para a final do 1-7, o Ecoalfa Oscar. Juliette contorna o satélite central e após via Índia e Alfa, reposte no ponto de espera pista 1-0 para ingresso e decolagem. Serra Tango, solo é 5-3, pátio 5. A livre à direita, via Papá, tenha boa noite, Juliette Serra Tango. Base para final do 97, um trem baixo travado, eco ao pós. Pós, você tem livre pouso na pista 97, o vento no 20 graus com 1 a 12 nós. Livre pouso 97, eco ao pós. Cascavel 76 está pronto? Cascavel 76 está livre, alinhar e decolar da pistão no zero. Vento 1, 20 graus com 1 a 0 nós. Papatango, Foxtrot e Charlie, Charlie, confirma intenções. Confirme a proide que o senhor está mantendo. Passou estático, mantendo a proa, agora está indo para a proa 60, vai interceptar o seu. Solo 56, autorizado backtrack, posso liberando a pista. Uno 273, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife em 125, ONU, 133, decimal 25, ONU 273, agora. Decolou em 57, controle 120, decimal 8, bom voo. Grato, Cascavel 76. Controle, boa noite, Cascavel 76. Cascavel 76, contato radar, saída da El, Leda e Léo. Sobre mantenha de voo 180. Entra aqui no perfil da saída da Leda, mas não tem por 180. Pelo Foxtrot, Charlie Charlie, confio em estabilizado. Estabilizado, estabilizando o Foxtrot, Charlie Charlie. Apatanco Foxtrot, Charlie Charlie, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Foxtrot, Charlie Charlie. Salvador, boa noite. Foco Charlie Charlie estabilizado com 8. É 1-0. Boa noite, botando Fox Charlie Charlie, altímetro 1-0 no 8. Tá baixado e travado? Ah, sim, baixado e travado. Gente, tem livre pouso. Pistão no 0, vento 1-2-0 graus com 1, 12 nós. 1-2 nós. Fox Charlie Charlie.